Dinheiro no bolso, festa na mansão, mulher e pouca roupa é igual sol e verão. O sucesso me almeja, a natureza, a chuva, eu e minha ganância se completam como luva. Dinheiro no bolso, festa na mansão, mulher e pouca roupa é igual sol e verão. O sucesso me almeja, a natureza, a chuva, eu e minha ganância se completam como luva. Combina comigo, mulher e dinheiro, sei que combina comigo. Combina comigo, combina comigo, mulher e dinheiro, sei que combina comigo. Fumaça e teto solar, combina bem, né, nego? Duas mulheres só eu, e é bem melhor, né, nego? A noite combina comigo, eu combino com emoção. Carro baixo sem as molas que combina com rodão. E é pipoco do trovão, hein? Tô achando pouco, mulher, combinar comigo igual uísque, água de coco. Tô roubando atenção, brilhando igual o sol. Se não é shake do petróleo, é jogador. Chuteira e bola combina, é tipo eu e você. Mulheres nuas na casa, é igual cine privê. Eu só combino com as duas, hoje a festa é de vocês. E o bolo doido virou, hoje vai juntar nós três. Dinheiro no bolso, festa na mansão, mulher e pouca roupa é igual sol e verão. O sucesso me almeja, a natureza, a chuva, eu e minha ganância se completam como luva. Dinheiro no bolso, festa na mansão, mulher e pouca roupa é igual sol e verão. O sucesso me almeja, a natureza, a chuva, eu e minha ganância se completam como luva. Combina comigo, combina comigo, mulher e dinheiro, sei que combina comigo. Combina comigo, combina comigo, mulher e dinheiro, sei que combina comigo. Noite combina comigo, amo as estrelas no céu. Bom é viver com saúde, ter as carretas, papel. Hoje vai ter social, barraco treme outra vez. A festa é no meu quintal, mas o frevo é de vocês. Ô lugar bom, serva aí o uísque que os firma vai constar. Ainda é 4h20, não tem hora pra acabar. Fumaça pro céu, enche aí meu copo. Grave tá batendo, treme estilo. O coração quer de gelo, tento quebrar no migué. Pra completar minha noite é só dizer que me quer. Noite combina com mulher, dinheiro e carreta. Eu combino com a paz, tô na contramão da treta. Dinheiro no bolso, festa na mansão, mulher e pouca roupa é igual sol e verão. O sucesso me almeja, a natureza, a chuva, eu e minha ganância se completam como luva. Dinheiro no bolso, festa na mansão, mulher e pouca roupa é igual sol e verão. O sucesso me almeja, a natureza, a chuva, eu e minha ganância se completam como luva. Combina comigo, combina comigo, mulher e dinheiro, sei que combina comigo. Combina comigo, combina comigo, mulher e dinheiro, sei que combina comigo. No porta-luva surpreendo ela com presente caro. Colar de diamante combina com aro cromado. Um beijo no seu pescoço, eu quero te seduzir. Carro combina com frevo, combina pra nós sair. Vestido curto combina de batom e salto alto. Pense no umbigo, combina com o seu corpo sarado. Você combina comigo, eu combino com você. Prata combina com ouro e som com RAV. O que combina comigo, uísque, carro e mulher. Mansão no lago, parceiro, me diz quem é que não quer. Água de coco, uma loira e sombra pra refrescar. Isso combina comigo, quem é que não quer luxar? E nesse clima eu sigo, a curtição é meu vício. E nesse ritual, mulher, vem pra sacrifício. Vou construindo família em nossa dinastia. Genebra e Suíça, comigo isso combina. Dinheiro no bolso,